preço que ela cobra. Em certas horas, isso aqui não sobra. Fica frágil, feito uma criança. Só por medo, por insegurança. Fica bem ou mal acompanhado. Não importa se der tudo errado. Às vezes qualquer um faz qualquer coisa. Por sexo, drogas e diversão. Satisfação.